diretamente do interior. Vila Real, Portugal, boca a boca, Zara Transantana na malha e nunca falha. Ei, alquimia sonora, evolução metafísica, explora. Casamos dentro ao sistema, escuta a puta da dupla. Sistema. Punhos cerrados é o lema.